As lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. É grande a tua dor, coragem, meu irmão, coragem. O que importa é